Vitória. O jogo é às 20h30 da noite e terá relato apenas na RDP África e na emissão da Antena 1 na internet devido à noite eleitoral. Edição de Pedro Ferreira, simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência na internet em noticias.rtp.pt. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Como sabem, começamos com o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, é evidente, meus amigos, a emissão Cantar do Galo. Portanto, espero que se encontrem de ótima e feliz saúde junto dos vossos familiares e amigos. E que tenhais um bom domingo. Não se esquecer de ir a votos, porque hoje é um dia muito especial. Bom, continuamos com o Galo a cantar, não é verdade? E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte, 0238-43-4800. Sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos aí, então dar início à primeira parte do meu programa, como todos os domingos, e é o folclore. Vamos então começar já com uma cara verde, é para vocês escutarem.

Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Thank you. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 29 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre na minha companhia, António Afonso, até às 10 horas no programa Cantar do Galo e com a música Folclore. Portanto, foi o grupo etnográfico Folclore de Rafoeiras do Lima que nos interpretou este tema, A Tirana. E agora vamos escutar o Belas Velhas. Olá, olá. Vamos ficar com o Baile das Velhas. Yeah. que sempre fui teu amigo. Eu também fiquei contente, que sempre fui teu amigo. E é um grande prazer em voltar a cantar contigo. E é um grande prazer em voltar a cantar contigo. Contactez le 02 38 43 48 00. Ai, ai, ai, ai, ai, que sogra, ai, que sogra, ai, que sogra. Ora, muito bem, ai que sogra, ai que sogra. Bom, foi assim que se passou. Quedamos, continuamos com o rancho folclórico da Casa do Povo do Figueirão, Santiago Amarante, com o tema Mariana é Baixinha. Vamos então escutar Mariana é Baixinha. C'est sur le 96.2 FM. Thank you. esquerda. Olha, cantador, vira um pouco à tua esquerda. Grande festa e contradição, está a Senhora da Peneira. Que andais na brincadeira. ciel, c'est du soleil toute la journée. Thank you.

muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte do meu programa. Como sabem, é Conjuntos Típicos. E então começamos já com os amigos da Bem Posta, com o tema A Bregasta. E continuamos com mais música, meus amigos, já que música até às tantas. Paramos então ao imigrante da Conjunto Pai. Não, Maria Alves. Muito bem, foi portanto o conjunto de Maria Albertina que nos interpretou este lindo tema que vieram de escutar. Continuamos com mais música, desta vez vai ser Os Amigos do Borguinha com a Rolinha Brava. E vou oferecê-la diretamente a todos os elementos que faz parte do grupo Pôr do Sol, que devem estar à escuta, portanto, coragem e animação, porque domingo precisamos das vossas boas vozes e tudo o que é preciso para animar aqui, portanto, a galete da Rádio Arco-Íris. Portanto, todos aqueles que queiram participar, que sejam sócios ou não sócios, tenham entrada livre e souber a pagar é pouco. Se não, vindo-me ver que eu dou solução a isso. Ora, muito bem, vamos então ficar com os amigos do Borguinha, como disse. Ofereço, portanto, este tema a todo o pessoal que faz parte do Conjunto Típico Pôr do Sol. Vamos então escutar a Rolinha Brava. Thank you. garota e os pregões das varinas e os tigos de capa bota e em pregões matinais a voz do ouvido fica não esquecendo jamais os pregões da fava rica com suas sete colinas. Cegonha e vou-te diretamente ao meu amigo Marisa Silva, que está à escuta da Rádio Arquivos, hein? Atrás, em pior almoço, espero que eu tenha boa saúde e boa continuação de escutar. No bico, Raminho, a maneira a Rádio Arquivos. Portanto, bom dia a ti, Marisa. Vamos então ficar com a Cegonha. Vem dando a chegada ao seu velho ninho. Senhora Cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai para a igreja.

cheirar o cozinhado. Às vezes ela é quem dá a vela dela. O homem cai nos braços dela, feito bobinho assanhado. Elas fazem falta, elas fazem falta. É das mulheres que nós estamos a falar. Animal na malta, animal na malta. O mundo sem mulheres era melhor acabar. Elas fazem falta, elas fazem falta. É das mulheres que nós estamos a falar. Animal na malta. É depois de seca, o mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh, rosa, tu não consintas que o cravo te ponha à mão. Uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada já não tem aceitação. Tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela.

manhã. É vir à vista do dia para ver o meu amor à porta da sacristia. Ora, muito bem, meus amigos, são, portanto, 10 horas, menos pouco, não é? Portanto, a emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Não se esqueçam já a seguir com a emissão do Telefone Toca. E torno a repetir, como disse há pouco, com o começo da emissão, não se esqueçam que hoje é dia de votos. Portanto, peço a toda a gente que façam o máximo por se deslocarem ao consulado aqui em Orleão, para poderem votar e, claro, escolham o seu candidato à sua maneira, quando mais seja preferido. E digam também aos seus amigos e familiares se podem também ausentar-se, porque é um dever cívico que temos todos e devemos-lo fazer, porque a força faz a resistência. Portanto, bom voto e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade à minha missão, assim como todas aqui passadas nos estudos da Rádio Arco-Íris. Desejo-vos um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria, e até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem. Bom domingo a todos. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international.